Fala galera, Troad, começando hoje a edição número 150 da nossa quinta temporada do seu podcast semanal da NASCAR, 100% sobre NASCAR, creio que o único aí do país, do Brasil aí, né? Só falamos de NASCAR, não falamos de outra categoria aqui, de vez em quando eu até falo um comentário aí, mas é coisa bem rápida mesmo, né, de alguma outra categoria, igual também foi, aconteceu aí de 500 lá, a gente comentou e tal, mas bem pouco mesmo. O negócio aqui é NASCAR 100% mesmo, então sejam todos bem-vindos aí à edição 150. Estamos aí já na reta final do campeonato, é regular, já perto dos playoffs aí. Temos bastante coisa para falar, o Silly Season tá bem movimentado. Temos também outros assuntos que vem puxando esse Silly Season aí, que vem trazendo para nós aí, que também quero comentar com vocês. Então começamos agora, edição 150, sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite. Ou a melhor hora que prefere estar nos ouvindo aí, seja de caminho para casa, trabalho na faculdade, ou até mesmo em casa aí, esperando passar a hora, e a turma da madrugada também, que eu sei que tem a galera aí que gosta de passar o tempo, ou esperar o sono chegar, ouvindo o nosso podcast, beleza pessoal? Então seja todos sempre muito bem-vindos ao nosso podcast aí. Bom, essa semana aconteceu, o final de semana, lá em Hodges Green, né, em Nova York, aconteceu aí as duas corridas da SM Series e também no sábado, né, e no domingo a Cup Series. Os carros estavam preparados para a chuva, caso chovesse iria ter corrida assim na chuva, né, mas a chuva não apareceu, a chuva não veio, então foi a corrida em pista seca mesmo, tanto é que dava para ver alguns carros até com o para-brisa já preparado para a chuva, né, caso a chuva viesse, então estava tudo certo lá para a chuva. A chuva não veio, mas o pau comeu, né, mesmo com chuva, sem chuva, o trem moeu lá em Watkins Glen. Uma informação bem legal que eu quero passar para vocês também, pessoal, é que, né, foi sell out, né, o grandstand foi sell out, vendeu todos os ingressos, não tinha espaço, não tinha mais lugar, não tinha mais ingresso também, né, foi tudo legal, tudo muito bom, é bom, fico feliz quando isso acontece aí, né, com a NASCAR nos seus finais de semana aí. Recentemente também tivemos lá em Dover também, foi sell out, né, vendeu todos os ingressos. Parece, se eu não me engano, também em New Hampshire também foi sell out, vendeu todos os ingressos. Parece que pro público a televisão em si não vem muito boa das pernas, né? A televisão não tá com boas médias de audiência, mas lá na pista o pessoal tá comparecendo, tá indo e tá fielmente lá todo final de semana, já que a NASCAR corre praticamente todo final de semana, o ano todo aí enchendo as pistas. Algumas pistas vimos vazias, por exemplo, Phoenix no comecinho do ano, tava bem vazia, mas temos aí, Daytona também foi ser ótimo, vendeu todos os ingressos, mas temos essa aí muito legal também, né, dentro da pista, né, lá na pista mesmo, tá dando, correndo tudo bem, que a NASCAR também é feita para televisão e também para quem tá lá na pista e tá dando tudo certo também, beleza pessoal? Então, mais um grande final de semana aí da NASCAR, corrida no sábado da Eisen Series foi interessante, a Zippo 200, vitória do Kyle Busch. Quem ficou bem magoado um pouquinho talvez foi o Joe Logano, que defendia o título dele, venceu 2015, 2016, pole vitória. Esse ano ele fez a pole, mas não ficou com a vitória, que o Kyle Busch foi vencedor. Tanto é que o Joe Logano andou muito bem, terminou em segundo colocado, mas acabou não liderando nenhuma volta, né? O Paul Manning também apareceu no comecinho da corrida ali, comecinho não, um pouquinho mais pra frente da corrida, liderando a corrida também, né? Mas não foi nada perto aí do Kyle Busch, que realmente dominou a parte mais importante da corrida e foi o vencedor da corrida, encaixou uma boa estratégia e venceu, né? Então parabéns ao Kyle Busch, completa 90 vitórias, só reforçando mais uma vez, que o Busch falou que quando chegar a sua 100ª vitória na Xfinity Series, ele aposenta da categoria, vai aposentar da Xfinity Series, o nosso amigo Kyle Busch, chega de Xfinity Series, segundo o Kyle Busch. Não sei se vai fazer isso mesmo, mas ele falou que para, né? Com 100 vitórias, falta só 10. E só para remendar mais um assunto aqui, né? A NASCAR anunciou aí mudanças para 2018 já. As participações dos Cup Drivers caíram agora para 7. Então, o Kyle Busch está começando a ficar um pouquinho mais longe, né? Mas ainda tem mais algumas coisas esse ano. E ano que vem tem mais 7. Talvez ano que vem ele realmente vai encerrar a sua participação nas corridas, né, da Xfinity Series. Beleza, pessoal? Então, o Joe Logano foi o segundo colocado aí com o carro com 12. O Keselowski foi o segundo colocado com 22. O Justin Allgaier, o melhor contender classificado aí, foi o quarto colocado. Então, eu acertei no bolão, não sei se vocês vão lembrar, mas eu apostei nele, né, na edição 159, que ele ia ser o melhor contender e foi realmente top 5 para ele, somando 44 pontos. Como é importante, tá, pessoal? Eu quero só voltar também um pouquinho, que agora eu lembrei do assunto. O Qualify foi o Cup Drive 1, 2, 3, 4, 5, 6. foi muito interessante aí. Não deu chance para ninguém, os Cup Drives foram muito bem. Fizeram as três primeiras filas eram dos Cup Drive. E o Josh Allgaier no final acabou sendo um intruso aí, né? Terminou na quarta posição. O próximo contender, pessoal, foi o Brendan Gallagher, o melhor colocado. O Brendan Gallagher que anda muito bem, já venceu um road course, o Brendan Gallagher, tá? Então o road course realmente é com ele. Então o Brendan Gallagher, pessoal, foi o segundo melhor colocado, o nono colocado com 30 pontos. Ele somou 30 pontos, né? Então são 14 pontos de diferença. Como que atrapalha os Cup Drives às vezes, né? Dentro aí do top 5, do top 10. Porque numa diferença de 14 pontos, realmente você pode aí, né, decidir um campeonato. O Regan Smith, o ano retrasado, se perdeu o campeonato com tanto ponto regular. Ele como regular terminava mal, né? E quando o pessoal terminava à frente dele, os contenders à frente dele, tinha uns Cup Drive para atrapalhar. Então realmente é como atrapalha mesmo os Cup Drive aí com seus... Eles não somam ponto, então só fica atrapalhando aí, tomando posição de ponto, certo, pessoal? Depois o William Barrow aí, que realmente é o cara que combatente ao título aí, foi o décimo colocado, fechando o top 10. O Daniel Henry, que, pessoal, andou muito bem, foi o 11º. O Cullen Custer, 12º. O Tiffity, o 13º. O Brandon Jones, o 14º. E o Ryan Reed, o 15º. O Anate, mais uma vez, muito mal, foi apenas o 16º. Aí vocês vão falar assim, oh, mas você não falou do top 10, tá? Não, então, só completando o top 10 aqui. O Kevin Harvick foi o sexto, o quarto foi o Justin Allgaier, né? O Paul Menner foi o quinto, o Harvick o sexto, o Ty Dillon o sétimo, o Eric Jones o oitavo, e o Galgan e o William Barrow fechando o top 10. Esse foi o top 10 lá da Zippo 200, tá, pessoal? Teve um mexicano também que fez a sua participação, o Henrique Baca. Ele foi apenas o 31º colocado. Não tivemos aí acidente, nenhum acidente sério aí, que bateu o carro, não. Tivemos a rodada do 23, no comecinho da corrida. Depois também tivemos aí o motor estourado, que deixou muito óleo na pista, na volta 35, foi uma bandeira amarela por fluidos na pista, né? E também o 98, que parou no final da corrida aí, né? Com seu motor indo pro vinagre aí. Realmente teve um maior dos problemas aí, o Casey Mears. E não, acabou ficando parado no meio da pista, perto do final da corrida aí. Eu ainda acho que foi mais que falta de combustível. Mas enfim, vamos lá. Corrida interessante, tá, pessoal? A corrida foi muito boa, com bastante ultrapassagem. Nem tanto ali na luta pela liderança, tá? Porque a liderança foi apenas 8 vezes a troca de liderança. Mas realmente teve bastante briga ali no meio do pelotão ali. Foi interessante, tá? Corrida rápida com 2 horas e 10 minutos. A Cup ainda foi mais rápida ainda a Cup, tá? E tivemos aí 5 bandeiras amarelas, no total 8 trocas de liderança. Campeonato, vamos falar um pouquinho do campeonato aqui, que tá interessante o campeonato da Xfinity. Mas na Xfinity, tá, pessoal, o William Barrow tá realmente sobrando, tá? Ele tem já 17 pontos de playoff, né, o William Barrow. Tem 3 vitórias, já tem 2 vitórias em estágio aí. Curioso que ele tem mais vitória da corrida do que de estágio, tá? Quem mais venceu o estágio foi o Elliott Sadler com 5. E o vitórias da corrida realmente é o William Barrow com 3 aí, né? O William Barrow também é disparado, o cara que tem mais pontos bons com 17. O outro cara mais próximo aí é o Justin Allgaier com 8, tá? Então, assim, ó, o William Barrow tá sobrando mesmo, tá, pessoal? Como está aí a nossa zona de corte, tá, pessoal? Como que tá aí? Lembrando que na Xfinity Series são 12 carros, não são 16, diferente da Cup, tá? São 12 que avançam pro... a parte final dos playoffs aí. Então, o último colocado é o Brendan Gallagher, ele que tá ali na rapinha ali, né, o 12º. O Ryan Singh tá em 13º, JJ Ely, Rothstein, Brandon Jones, Jeremy Clements e Spencer Gallagher. Pessoal, a diferença é muito grande do Gallagher, né, para o Ryan Singh, é de 36 pontos. Ainda temos corridas, sim, temos corridas, mas não há diferença aí. Vamos colocar aí devido aos Cup Drive aí, que geralmente a média é de 30 pontos, tá? Que os contenders marcam, né, nas corridas aí. A diferença é quase que uma corrida, tá, pessoal? É um pouquinho até mais que uma corrida, dependendo da posição. Então eu creio que essa aí já tá garantido. Só se caso pode acontecer, né? Vai que acontece. O JJ ele vença, ou o Ryan Sieg vença, o Rothstein também vence, o Benjamin Jones, o Jeremy Clements, ou o Spencer Gara dá uma louca nele e vence uma corrida aí. Acho difícil, mas pode acontecer, né, do cara vencer uma corrida aí. Mas enfim, é isso que tá acontecendo lá, basicamente aí definido os playoffs da Ascent Series, né? William Ballard, Justin Allgaier, Ryan Reed é o terceiro colocado, o Elliot Sadler, Ben O'Poole, Daniel Rink, Cody Custer, Matt Shift e Dakota Armstrong, Blake Koch, que está dentro do top 12 aí, o Michael Anetti e o Brandon Gagan, esses são os 12 primeiros aí, os 12 que estão teoricamente classificados, né, para a próxima fase dos playoffs. Como, reforçando mais uma vez, o Ryan Sieg pode vencer uma corrida, apesar de a diferença ser muito grande, pode vencer sim e tomar a vaga do Brandon Gagan aí, o JJ ele também, né? Pode ser que o cara aconteça de vencer aí. Mid-Ohio, por exemplo, é uma loteria danada. O de América é uma loteria danada. Então o cara faz uma corrida lá, pá, pum, venceu. Tá no playoff, tá? Aí tira o Brandon Gagan, ou pode tirar também até o Marco Anetti, tá, pessoal? Beleza? Então a Action Series é isso aí mesmo. Tá? E vou voltar daqui a pouquinho então para falar da Cup Series, pessoal.